Comprei um presente pra você. Eu trouxe uma aliança. Gente, vamos filmar esse momento aqui, por favor? Eu quero filmar esse momento pro Instagram da banda La Fúria, Instagram do Magnata. Então, geral, filma esse momento aí, Fred. Só quem mora na Bahia vai representar agora o Nordeste. Quem mora no Nordeste, bota a mão pra cima. Quem tem família lá, bota a mão pra cima. Geral, bota a mão pra cima aí, que é de São Paulo também. Geral, canta. Comprei o presente pra você. Eu trouxe uma aliança. É que o cara errou agora, só vocês. Joga a mãozinha pra cima, oi! Joga a mãozinha pra cima e sai do show! Manuel, Manuel, Manuel, Manuel, Manuel. Gostoso tá isso aqui, tá um travesseiro. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, trouxe uma aliança. Ei, mas seu nome é Magnata. Tá escrito outro nome nesse anel. É que o cara errou, agora eu sou o Manuel. Manuel, Manuel, Manuel, Manuel, vai, vai, vai, vai. Manuel, Manuel, Manuel, Manuel, Manuel, Manuel, Manuel, Manuel, Manuel, Manuel, Manuel, Manuel, Manuel, Manuel, Manuel, Manuel, Manuel, Manuel, Manuel, Manuel, Manuel, Manuel, Manuel, Manuel, Manuel, Manuel, Manuel, vai, Darissa, vai, vai, vai, vai. Para o Sumingue La Fúria. Comprei um presente pra você. Meu Deus do céu. Eu trouxe uma aliança. Mas seu nome é Magnata. Salve, me se quero. É que o cara errou, agora eu sou o Manuel. Manuel, Manuel, Manuel. Vai, bora, Manuel, bora, vai, quebra, quebra. Vai, chama o Manuel. Agora bota a mão na frente assim, bebê, vai. Oi, que gostoso tá isso aqui. Tal, tal, esfregue. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Esfregue, esfregue, esfregue. Quebra, morena. Que gostou, faz barulho aí.